5317, ali na cola pistona 0, vento 200 graus, 12 nós. Gente. Gente, 5317, decola 02, controle 119, decimal, confirmando 120, decimal 8, controle. Bom dia. 208, 5317, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, Anomeia. Vai passando de acerto, vai chegando. Boa noite, Anomeia, mantém aproximação, reporte visual. Teto estimado em 1.500 pés, visibilidade aproximadamente 5.000. Reporte visual, pista molhada no momento. A gente pode confirmar o vento no momento? variando entre 190 graus e 200 graus com 169. 8, 1, 6, reporta a radio. E 400, boa noite. Boa noite, Nomeia, livre pouso, vento 190 graus com 14 nós. Deixa eu dar uma olhada, boa noite, Nomeia. Livre pouso, 190, Nomeia. Como 8 no meia, solo 08, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette, gate 5, gol 8 no meia. torre, o Gol 1897. Gol 1897, pronto para a cópia? Pronto. Gol 1897 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Zulu 21. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Aciona 5-5-5-7, gol 1-8-1-7. 3-6-0 foi autorizado para Guarulhos da Anápolis Zulu 2-1, decola da 10, com curva à direita. Arbor com Elefa, 1-2-0-8-5-5-5-7. Confirmando a saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, 1897, indo para a pushback, 090. Arbor,